Panorama Agrícola para 24 de julho de 2012, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola, estamos abrindo o programa de 24 de julho de 2012, terça-feira de lua nova. Vou fazer você dançar. Na mesa de som está o Márcio Peixe e o ditado de hoje é: não há regra sem exceção. Confira no Panorama Agrícola de hoje detalhes do Plano Safra da Agricultura Familiar. E no Professor da Terra, Evaldo Roberto, da EPAGRE de Bom Retiro, fala sobre a poda de frutíferas. Uma dica que pode mudar o seu dia. Na dica de hoje, consuma alimentos que são próprios da região e de cada época do ano. Eles são mais baratos, frescos e nutritivos. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. O assunto da entrevista de hoje é o Plano Safra para a Agricultura Familiar, que em âmbito nacional disponibiliza para o agricultor mais de 22 bilhões de reais, 18 bilhões em crédito para custeio e investimento e outros 4 bilhões em programas de aquisição de alimentos e da merenda escolar. Aqui em Santa Catarina, Oswaldo Vieira dos Santos, do setor de crédito rural da EPAGRE. Qual o valor disponibilizado nesse plano safra para o agricultor catarinense? O valor disponibilizado, assim, ele não vem carimbado, né? O governo federal lança um plano nacional, que contempla 115 bilhões para a agricultura empresarial, mais 18 bilhões para a agricultura familiar. Então, não tem valores assim determinados para Santa Catarina especificamente. Mas nós podemos estimar que na ordem de 3 bilhões de reais sejam alocados para a agricultura familiar no estado e talvez uma parte para a agricultura empresarial também no próxima safra. Oswaldo Vieira dos Santos, quais as novidades do Plano Safra deste ano? O Plano Safra deste ano ele tem algumas novidades interessantes. Primeiro que há uma tendência ainda de reduzir taxas de juros. Se as taxas de juros na agricultura familiar já estavam bastante reduzidas, agora para os demais produtores também houve redução de taxas de juros. Uma outra característica interessante no Plano da Agricultura Familiar é permitir a inclusão de novos produtores que não estavam na faixa do PRONAF e que poderão ser incluídos no PRONAF. Mas se porventura esses produtores ainda não se enquadrarem nas condições do PRONAF, o Ministério da Agricultura disponibilizou o PRONAMP, que é um programa também bastante atrativo, de forma que nós vamos ter o agricultor familiar e o pequeno empresário, o pequeno empreendedor, contemplado nessas linhas de crédito de forma muito expressiva nessa safra. Essas linhas de crédito, Oswaldo Vieira dos Santos, inclui produtor da maricultura, da pesca artesanal? Inclui todos, porque as linhas de crédito elas não fazem assim exclusão. Dentro do PRONAF, né, o PRONAF contempla o agricultor familiar, o pescador, o maricultor, elas estão incluídas. Aí, o que pode eventualmente ter alguma restrição aí é o enquadramento daquela atividade no financiamento propriamente dito. Mas o plano de safra não exclui esses produtores, não. Bem, digamos que há crédito suficiente. Que orientação nesse momento se dá ao produtor rural, ao agricultor familiar aqui em Santa Catarina? A orientação ela é básica e assim, todo o crédito ele transita via banco. Então, o produtor ele tem que ter uma forma de financiamento, seja banco comercial, seja o banco cooperativo, uma cooperativa de crédito. Não há forma de transferência de recursos, seja do PRONAF, do PRONAMP ou de outra linha de crédito, sem passar pela via bancária. Então, há necessidade do produtor ou pescador, maricultor, ter uma conta bancária. ele tem que ter acesso ao banco, ele tem que ter um cadastro, ele tem que ter toda uma exigência bancária para depois ele fazer o acesso ao crédito. E nesta safra que nós presenciamos aí, tem um destaque para o microcrédito, né? Microcrédito é um limite de crédito até 10 mil reais, a taxas bastante atrativas, né? E que o governo federal está incentivando. Você, porventura, produtores, pescadores, maricultores ou mesmo poceiros, outras, talvez em algum grau, até empregados rurais que têm atividade rural, possam fazer uso do microcrédito rural. Devem sempre procurar no escritório da Ipagre para realizar o projeto de crédito. Não, via de regra, a Ipagre é um dos agentes do crédito rural. Além da Ipagre, tem empresas privadas, tem as cooperativas de crédito, tem algumas organizações dos próprios produtores que já têm escritórios de planejamento, enfim. Existe uma rede de assistência técnica e extensão rural que contempla com os trabalhos da Ipagre também. Existe alguma cultura beneficiada com um maior número de crédito? Não, os créditos não são para a cultura. Historicamente, as culturas mais beneficiadas em Santa Catarina são o milho, o feijão, a soja, o arroz, em parte o trigo, né? Gado de leite tem sido muito financiado, investimento em gado de leite, né? O juro zero agricultura e piscicultura da Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca tem relação com o Plano Safra da Agricultura Familiar? Tem uma relação muito forte. O juro zero é uma contribuição, é uma participação decisiva do governo do Estado, além de para consolidar a agricultura familiar. Ou seja, além do Pronaf já ter uma taxa de juros mais atrativa, mais reduzida, o governo do Estado paga esse juro, por isso que ele se chama juro zero. Então, o agricultor toma um recurso emprestado para construir uma cisterna ou para fazer uma melhoria da sua atividade produtiva e o governo do Estado está subsidiando, está pagando para ele aquele juro, ele vai ter custo zero para investir na sua propriedade. Bem, nós aqui do Panorama Agrícola agradecemos ao Oswaldo Vieira dos Santos, do Setor de Crédito Rural da Ipagre, falando aqui sobre o Plano Safra. Fique agora com o Professor da Terra. A poda em plantas frutíferas tem como finalidade dar formato à planta e estimular a produção. Para realizar a poda, o agricultor deve conhecer o hábito de frutificação de cada frutífera, bem como os tipos de podas existentes, deformação, frutificação e limpeza. Basicamente, a poda pode ser executada em duas épocas, no inverno e no verão. Poda de inverno é chamada de poda em seco e recomendada para frutíferas que perdem as folhas, chamadas de caducifólias, como pessegueiro, ameixeira, figueira. Mas o inverno é uma referência muito teórica e pode induzir alguns erros. Existe um momento ótimo para iniciá-la. É quando os primeiros botões florais surgirem nas pontas dos ramos, indicando que a seiva começou a circular de novo pela planta. Se a poda for feita antes, estimulará a brotação na hora errada. Se efetuada depois, forçará as brotações vegetativas, exigindo mais tarde uma nova poda. A poda verde ou de verão, por outro lado, é realizada quando a planta está vegetando e destina-se a arejar a copa, melhorar a insolação e a coloração dos frutos e diminuir a intensidade de cortes na poda de inverno. É também executada em plantas perenifólias, com folhas permanentes, como as cítricas, abacateiro, mangueira. Por ocasião da poda seca ou de inverno, deve-se considerar a localização do pomar, as condições climáticas e o período de geadas tardias, antes da operação. A poda deve ser iniciada pelas cultivares precoces, passando-as de brotação normal e finalizando pelas tardias. Em regiões sujeitas a geadas tardias, deve-se atrasar o início da poda o máximo possível, até mesmo quando as plantas já apresentarem uma considerável brotação, normalmente as de ponteiros. Evaldo Roberto, da EPAG de Bom Retiro, para o Panorama Agrícola. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.